As pessoas que têm bom coração, elas normalmente não enxergam a maldade nos outros. Assim Jesus nos asseverava, dizendo que os olhos são a lâmpada da alma. Se teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos são maus, todo o teu corpo estará em trevas, e quão grandes serão essas trevas. Então, em Arruz, como as pessoas de bom coração, projetam nos outros a sua bondade, e não percebem a maldade, a perfídia, e daí o conselho do Cristo: sede mansos como as pombas, mas prudentes como a serpente. E Arruz, com seu ideal, aceita o convite e vai até a cidade de Constança, onde é sumariamente encarcerado, sem que tenha sequer oportunidade de defesa. É lançado no porão, no calabouço, infecto, imundo, durante muito tempo, com muita dificuldade. Chega a contrair pneumonia, o que lhe exaure as forças, e aquele bispo Antônio, a quem ele considerava seu amigo, vai ter com ele, ele esperançoso que ele intercedesse em seu favor. Ele, ao contrário, redargue. Como é que é, Iarcus? Já está arrependido das suas heresias? Ele leva um choque. O imperador Sigismundo ressurge e tenta defender o seu antigo amigo. Chama ao bispo, que lhe diz com muita severidade: não é de boa política. Aliás, uma política muito infeliz, o imperador da Alemanha, da Prússia, defender um herege. Mas o imperador defende que é simpatizante das ideias de Jan Hus, que acredita que aquele homem fala da verdade, como de fato ele mesmo asseverava. Tudo o que ele dizia encontrava-se respaldado no Evangelho, no Antigo Testamento, nas cartas de Paulo, de quem era um profundo admirador. Mas o bispo admoesta o imperador, dizendo que não era muito bom que ele tomasse essa posição. O imperador, dono do poder temporal, afirma que as chamas da Inquisição não alcançariam o imperador da Alemanha. Mas o bispo lhe diz: sim, é verdade. Talvez a fogueira não alcance, mas a excomunhão poderá alcançar. Naquele tempo, ser excomungado era talvez mais terrível do que lançado à fogueira, porque o excomungado estava lançado ao inferno, às penas eternas da Igreja medieval, e fica de mãos atadas sem poder auxiliar seu amigo. Por quase um ano, ele fica aprisionado. E quando tem, por intercessão de Sigismundo, a oportunidade de falar aos bispos, que vinham de toda parte, da Itália, da Romênia, de outros países, não lhe é dado o direito de defender-se, é sumamente condenado. E aquele homem, amado pelo seu povo, que tocava as multidões com seu verbo inflamado, falando do Cristo de Deus, levado em praça pública diante da igreja para a simples condenação. O bispo Antônio lhe tira uma das vestes, uma parte das vestes, e lhe diz que ele arderá no fogo do inferno. Tira mais algumas, ele fica em trajes um pouco mais sumários, lhe coloca o capuz dos hereges, com a palavra em latim, heresiarca, onde está grafada também a entrada dos portões do inferno, segundo a mitologia da época. E aquele homem é levado a uma colina, onde será ateado fogo e até as suas cinzas, para não serem objeto de cultivo, de adoração, são espalhadas aos ventos. No momento em que ali está, antes mesmo de encontrar-se ali, é curioso uma passagem, um dos seus algozes que o prendiam lhe perguntam: o senhor me perdoe, mas estão dizendo que o senhor vai abjurar, vai negar a sua crença para salvar a sua pele, e nós estamos apostando. Vejam a que ponto chega a mesquinhez da humanidade. E nós queremos saber do Senhor se o Senhor vai negar a sua crença, salvar a sua vida, ou se manterá firme. Ele sorri, diz, aposte tudo o que tem, porque não irei negar os meus princípios. A igreja já havia dito a ele que se negasse as suas crenças, os seus postulados, a verdade de que era portador, e retornasse aos sermões tradicionais, ele recuperaria a vida e o bem-estar, assim como os primeiros cristãos. 1 milhão de pessoas foram crucificadas, empaladas, queimadas, lançadas às feras, testemunhando o amor, testemunhando a coragem de ser cristão. Ele diz, naquele instante em que as labaredas já começam a lamber-lhe os pés, olha para os céus e diz, Senhor, Tu deste a Tua vida por amor à humanidade. Hoje, eu Te dou a minha por amor a Ti. Jesus, Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, Filho de Davi, tende piedade de mim. E descreve a frase que lhes tornou célebre. Hoje vós assais um pato, porque rus significa pato ou ganso. Mas em breve, num tempo que não está muito longe, ele retornará como um grande cisne, pairando sobre as alturas onde as suas labaredas não alcançarão. E a Rus, então, dá a sua vida por Jesus. Um outro senhor, grande teólogo latinista Jerônimo, conhecido como Jerônimo de Praga, sabendo do seu encarceramento, corre até a cidade de Constança, chegando já atrasado à condenação. Defende aquele homem incomparável e, do mesmo modo, se torna mártir. E aquele sangue dos mártires é que pavimenta a estrada para a nova redenção. É o maior logro da humanidade. Acredita-se que, matando-se os idealistas, as ideias morrerão com eles. Mas, ao contrário, é justamente o sacrifício, o holocausto, que promove a propagação das ideias. Como Jesus mesmo disse, a semente que não cai ao solo e morre, ela não nasce, não produzirá fruto. Então foi necessário que este homem, que James Wycliffe também, que Jerônimo de Praga, posteriormente pudessem pavimentar o solo para que um monge agostiniano, alguns anos depois, já no século XVI, pudesse promover a reforma protestante, Martinho Lutero. Vamos ver então essa personalidade que muitos acreditam ter sido o nosso querido Hipólito Léon Denis Arrivail. Outras encarnações narrada pelo Espírito Z, o Zé Firro, constam que ele houve também uma encarnação dele como um sacerdote druida, onde ele se chamava Allan Kardec, daí ter utilizado o pseudônimo. Allan Kardec, na sua humildade, preferiu utilizar-se de um nome desconhecido, fazendo como João Batista, é necessário que eu diminua para que o Cristo cresça. Apagou-se. Ele, que fora um homem notável em sua época, como iremos discorrer, fez de tudo para manter-se na humildade e somente por estar à frente, por ser o maior representante daquela doutrina que esposava e que considera a obra de sua vida, ele, como capitão, como comandante dos exércitos, está à frente para receber as críticas, para combatê-las, para defender a verdade. Jamais foi um polemista, não discutia o sexo dos anjos, separou mesmo do Evangelho as palavras, as partes que se viram de dogma ou de polêmicas,

desencarnou aos 69 e tinha que codificá-la, organizá-la, sistematizá-la, defender-se dos seus opositores, naquela época ainda tão difícil do século XIX. Foi atacado pelos cientistas, pelos padres, pelos ateus. Como está lá em O Livro dos Espíritos, que essa doutrina não encontraria somente as resistências das convicções, não, mas também dos interesses. Hoje nós temos o combate ao espiritismo pelo materialismo, que é o maior inimigo da doutrina espírita, é o materialismo. O espiritismo não veio combater as religiões, mas fortalecê-las, diz Allan Kardec. As pessoas não querem saber da vida espiritual, querem gozar tudo hoje, aqui e agora. Querem ser, entre aspas, felizes hoje, aqui e agora, não importa com ética ou sem ética, com moral ou sem moral, promovendo aborto ou sem promover abortos. Elas querem gozar, esquecendo-se da vida espiritual. Então, o espiritismo que nos foi trazido por este homem de uma grandeza e de uma coragem, desde épocas remotas como sacerdote, como essas personalidades, mas sobretudo Jan Hus, que dá sua vida por amor a Jesus, ele retorna estudando com o mestre da educação em sua época, com os 10 anos de idade, 9 a 10 anos, nos narram as várias biografias de Zeus Vantuil e o Allan Kardec, o educador e codificador, Zeus Vantuil e Francisco Thyssen, e também várias outras obras. Eu gostaria de citar algumas para ajudar vocês. Então, a palestra do Divaldo, Holocausto pela Verdade, que ele fala da vida de Jan Hus, que baseamos o nosso estudo. Temos também um livrinho lançado pela revista Época, sobre biografias. Acho que eu esqueci ali em cima. Mais uma biografia, se tiver em cima, você vê para mim. Personagens que marcaram época, né? Pode trazer aqui. Da revista Época, eu comprei para prestigiar, porque a gente devia prestigiar tudo que sai de espiritismo nas bancas, principalmente se não for editoras espíritas, né? Personagens que marcaram época, Allan Kardec pega a biografia de Zeus Vantuil e faz um tratado, uma compilação de outros biógrafos também. É um livrinho, vale a pena conhecer. Ele reúne, sintetiza em linguagem jornalística, com várias ilustrações da época, para a gente conhecer. Também revistas, foi lançada também uma revista em homenagem aos 200 anos de Kardec, também uma editora não espírita, e temos, então, um farto material de estudo. Temos também a palestra de Divaldo, Allan Kardec e a Caridade, que nós iremos falar hoje também. Então, quem foi Hippolyte Léon-Denis Arrivail? Nasceu na cidade de Lyon, antiga Lugdunum, uma região muito bela da França, que era a antiga Gália conquistada por Júlio César. Era a região onde os grandes imperadores romanos, os grandes generais, ao se aposentarem, buscavam para morar. Ela foi palco, ela se tornou, inclusive, na época dos romanos, a segunda cidade mais importante do Império Romano. Então, Kardec nasce a 3 de outubro de 1804. Desencarna no dia 31 de março, em 1869. E nós vamos ter várias datas importantes para falar desse menino. É batizado em 1805, filho de um juiz. Deixa eu pegar aqui o nome do pai de Allan Kardec. Jean-Baptiste Antoine Rivail. E a sua mãe, Jeanne Louise Duhamel, ele nasce cercado de carinhos. Ele vai estudar com Pestalozzi no Instituto de Verdon, na Suíça, com 10 anos de idade. Fica muitos anos lá com o mestre Pestalozzi, que pregava naquele instituto uma educação revolucionária. Instituiu o amor em vez dos castigos. Nós tiramos algumas frases de Pestalozzi, para vocês conhecerem a educação que teve Allan Kardec. O Johann Heinrich Pestalozzi, né, no castelo de Zaringer. O amor é o eterno fundamento da educação. Lá não havia castigos ou recompensas, a entrada e saída eram livres. Ensinava disciplinas, matérias que nenhuma outra escola ensinava. Ele ensinava que a intuição é o fundamento da instrução. Olha como um homem profético à sua época, né? A intuição, a mediunidade. E pregava também que a individualidade do aluno deve ser sagrada para o educador. Porque cada um de nós é diferente. Educar é do cérebro, vem extrair de dentro do que já existe das encarnações passadas, o que cada um tem de talento. Então, às vezes, aquela criança não é feita a matemática, mas será um excelente músico. E lá naquela escola extraordinária, tínhamos aula de tudo, de teatro, de dança, de alpinismo. Nós tínhamos aula de astronomia, de anatomia comparada. Tínhamos aula de química, de física. Uma porção de matérias que não eram estudadas, ginástica, jardinagem, natação, belas artes, esgrima, patinação no gelo, na época em que se formava gelo, e excursões à floresta para as aulas de botânica. Tinha aulas de desenho e de música. Aliás, Kardec foi um grande defensor do teatro. Kardec estudou, sim, né? Inclusive prestou serviços ao teatro, onde tem, inclusive, uma pequena peça escrita por ele, muito pouco conhecida entre nós. Mas também eles defendiam que a educação da família era muito importante. A presença da mãe. E vamos encontrar lá em O Livro dos Espíritos. Kardec interroga se a missão do homem é mais importante ou menos importante que a da mulher. E eles dizem que a da mulher é superior, porque é ela quem educa o homem. Então as mães têm um grande papel, um grande dever. Porque muitos de nós deixamos as crianças na escola para que os professores, para que os evangelizadores infantis eduquem os nossos filhos, já que nós estamos trabalhando 2, 3, 4 turnos, às vezes, né? Em casa, 2 turnos lá, ainda estudando, sem tempo para os nossos filhos. Aí damos dinheiro, damos mesadas, damos celulares, damos bicicletas, damos motos, até carros, já que nós mesmos não estamos nos doando para nossos filhos. Será que não é um equívoco? Nosso orientador brinca dizendo: Nazareno, o salário maternidade deveria durar 7 anos, que é o período em que o espírito está mais moldável para a educação, não é? A gente deveria, a mãe, poder ficar 7 anos com os filhos, pelo menos, ou trabalhar meio expediente, para que ela pudesse dedicar-se, porque naquele período é que a personalidade está se formando. Depois disso, diz a própria psicologia, e o Espiritismo afirmava há 150 anos atrás, a personalidade após os 7 anos está praticamente formada. Nós não iremos mudar muita coisa, não. Então, nessa escola fantástica, Kardec oferiu a melhor educação e levou para Paris essas ideias. Fundou uma escola de primeiro grau, que não durou muito tempo. Naquela época, as escolas eram quase todas promovidas pelas igrejas. E aquelas escolas particulares recebiam muitas críticas, muita dificuldade. Mas um ano depois, ele funda o Instituto Rivaio, onde ajudou muitas pessoas. Kardec era tão caridoso que aquelas pessoas que não podiam pagar, ainda assim, ele permitia que estivessem com eles. Os ricos pagavam um pouco mais e a receita toda ele utilizava para ajudar aquelas crianças que não podiam pagar. Não chamava seus alunos de meus alunos, mas de meus amigos. E ele, que não teve filhos, apesar de casar-se com Amélie Gabrielle Boudet, a suave Gabi, 9 anos mais velha do que ele, eles não tiveram filhos, porque a sua missão era muito maior do que ele imaginava. E ele poderia dedicar-se aos filhos da escola, como um verdadeiro pai para seus alunos, querido e amado por eles. Talvez com a família ele não tivesse tempo e disponibilidade para ser o codificador da doutrina espírita, uma tarefa hercúlea, que com poucos anos ele escreveu milhares de páginas, sistematizou, organizou, estudou, codificou, classificou muitas mensagens espíritas. Estudou magnetismo antes disso, foi discípulo de Mesmer, e ela, que era professora de primeira classe no Instituto Rivaio, professora de Letras e Belas Artes, Amélie Gabrielle Boudet, casa-se com ele. Ele teve um sócio, um tio, que era, infelizmente, viciado em jogo.

e é convidado a conhecer a doutrina espírita, recebe 50 cadernos contendo várias perguntas, várias indagações, várias respostas dos espíritos, que ele organiza, classifica, coordena, separa, sistematiza, separa o que é bom e o que não é. E através de médiuns muito jovens, as médiuns Caroline e Julie Boudin, elas praticamente ditam todo o Livro dos Espíritos, que é lançado no dia 18 de abril, numa manhã de primavera, na Galeria de Orleans, no Palais Royal, em Paris. Chega aquela obra com 501 perguntas, é a primeira edição. É submetida ao crivo da igreja, porque nada se publicava sem o carimbo da igreja, e um monge que estuda aquela obra carimba nil obstat, nada obsta, e que elogia mesmo aquela obra. Mas era apenas o princípio. Coisa dos espíritos, né? Um monge adotar e elogiar aquela obra, realmente tinha certamente a interferência do mundo espiritual. Então ele vai, lança aquela obra que causa um grande sucesso, um grande impacto. É reeditada várias vezes. E ele, inclusive, lança em 1º de abril de 1858 a Revista Espírita. E vai ali organizando aquele material que vai coletando de vários médiuns de várias partes do globo. Vai também socorrer-se da médium Jafé, que vai produzir muito material também para ele, a irmã Sidufo, que vai ser uma das médiuns, uma menina muito jovem também, que vai ajudar na elaboração das perguntas da segunda edição de O Livro dos Espíritos, agora com 1019 perguntas e respostas. Então ele faz aquele trabalho gigantesco, hercúleo, de pegar mensagens de várias partes, de submetê-las à universalidade dos Espíritos, àquele critério que diz que se uma verdade, uma nova revelação, para ter o aplauso da espiritualidade, ela tem que ser ministrada por vários médiuns, por vários espíritos, às vezes independentes entre si. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele sistematiza tudo aquilo. Lança o Livro dos Médiuns, como nós vimos as meninas aqui falarem. Lança o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Posteriormente, após a sua morte, é lançado Obras Póstumas, onde vão conhecer um pouco mais da personalidade de Allan Kardec. Então nós temos esse trabalho muito grande dele, que era o único título que ele adotava, era seu irmão em crença. Não queria ser a estrela maior do Espiritismo, mas não queria nem ser o seu fundador, mas assim, o iniciador, quem deu início àquele trabalho, porque era uma obra dos Espíritos. Não utilizou-se de seu nome, que gozava de prestígio, que poderia provocar nele talvez algum personalismo, mas utiliza-se do pseudônimo de Allan Kardec, que era desconhecido. Veja a humildade desse homem que vai se apagando para que a obra dos Espíritos viceje cada vez mais. Então vamos ver também a coragem, né? Ele não se ausenta, mas se oferece ao diálogo dos contestadores, dos críticos, dos adversários da doutrina espírita. E a Revista Espírita fez tanto sucesso que ele teve que reimprimir por duas vezes as coleções de 58, de 59 e de 60 a pedidos do público. Mas também teve muitas dificuldades. Kardec fundara a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense. E aqui começara a funcionar primeiro dentro da sua casa. Uma casa pequena, Kardec nunca foi rico. Ele vivia bem, mas com muitas dificuldades. Os seus recursos aplicava. Para vocês terem uma ideia, o primeiro exemplar da Revista Espírita, ele imprime as suas expensas. Ele gasta tudo que tem ali para que lance os exemplares, para que aquela obra seja lançada. E só depois é que ele vai buscando apoio e tendo algum retorno daquilo, que não utilizava para si, mas sim em prol da doutrina. Até as viagens que ele fez, e fez muitas, viajou cerca de 370 léguas em carroças, em trens Maria Fumaça, eram com a sua, do seu bolso. E sofreu tantas críticas apesar disso. E na Sociedade Espírita Parisiense, aquele grupo pequenino de pessoas próximas, ele recebe muito apoio, mas também muitos adversários. Ele tem a oportunidade de dizer que os maiores inimigos do Espiritismo não são os adversários declarados, não, porque esses já se demonstram como são e nós já nos precavemos contra eles.